É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É cria do gueto. Pra chupar curtir louca. É caliçado mesmo. Essa vida frouxa. Bota rosa, tenta sorte. Os loucos chama na responsa. É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É cria do gueto. Pra chupar curtir louca. É caliçado mesmo. Essa vida frouxa. Bota rosa, tenta sorte. Os loucos chama na responsa. Os 7 dias da semana, estilo oriental. Ligeiro na quebrada, uma lombra de mil grau. É agora coxado, e se falou tá falado. Olha os motivos, sem armário, abastecido. Deixa disso, aí seus cisos, verme querem o vacilo. Perigo eu ganhei, num carro disfarçado. Mas vai sem sorrir forçado, já vem de cedo instigado. Esquina liga, função nativa, viva. Quem tem respeito né firma, na mesma picadilha. Que a quebrada é sofrida, só que sofrência é culpado. Me custa o uísque caro. De giga mil pira, da sexta pro sábado é sagrado. Banho no mar gelado, reunião dos almas chinês bem encharcado. Pesado, solzão da massa, amassa brasa, olho em brasa. Oeste a casa, as danadas e a gelada. Oitão na bermo, giro pra segurar, não pra dar tiro. Esse bolê é que é doideiro, pelo outro é muita treta. Casa de abelha, o sol nunca pra jaqueta. Os louco é louco, tarja preta. Mente feita e feita, ruas estreita. Eita, que respeito é a receita na espreita. É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É criado peito. Pra chupar curtir louca. É engaliçado mesmo. Essa vida trouxa. Bota rosa, tenta sorte. Os loucos chama na responsa. É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É criado peito. Nasceu pra curtir louca. É engaliçado mesmo. Essa vida trouxa. Bota rosa, tenta sorte. Os loucos chama na responsa. Vai rolar outro, hoje tá bom, chaminé. Que sem só mais que a Avon. Foi no boom, buscou longe. Pipoca fala e fica nisso. Bang abrange, sem revanche. Ande, pisori sem asa. Voa onde? Alça de mira indica. Se não na cara, rasga a tripa, claro. Que fique claro, louco. O habitat é que é natural. Pra criar esses monstros, efeito e causa. A vida, os traumas, várias e várias fitas passadas. E que nada, os cara quer isso mesmo. Andar de carro bom, poder gastar dinheiro. Ter várias mulheres, status e respeito. Poder bater no peito, mãe pode escolher. Ser livre e viver, sem ter que ceder pra filha da puta nenhum. Ser destaque não só, outro entre os comuns. Um monte a mesma ideia, abraçaram e já era. Capitalismo e sonhos, a bela e a fera gera. Então no gela, marginais somos sequelas. Do bandido matador, ao trampador poeta. Ao trampador poeta. É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É criado gueto. Nasceu pra curtir louca. É engaliçado mesmo. Essa vida trouxa. Bota rosa, tenta sorte. Os loucos chama na responsa. É que os pivete é doido mesmo. Me tira uma roupa. É criado gueto. Nasceu